On the ground at 04, call ground at 121, decimal 9. 129, approach call 021, botada, obrigado. Ground, botada, approach call 021, with you. Alpha, call it for Juliet, approach call 021. Afirmativo, senhor. Solicitando a autorização de reboque do gate 5 para o gate 7. Reporte Cogino, pronto para o táxi? Tá pronto para o táxi. Reporte táxi foi hotel, altímetro no 0, no 5, conda 25. Reporte na hotel, estado gate 5, conda 25. Two 6321, call now Recife Center 1260, if enable 128.8. 1620, enable 1288, thank you, bye. 6321. Bye. Call no 935, Duna, completa aproximação, torre no 86. 86, até amanhã, obrigado. No decolado 06, chama o controle 120.8, bom voo. 128, Xanair 6331. Port call 021. Xanair 6331, no decolado, no pistão no 0. Xanair 6331, no contato radar, suba para o nível 360, está presente Leda após Leda Brick. Leda após Leda, confirma? Após Leda Brick. Gente, 62633. Que é o Delta para seguir? Tempo na para o fechamento. Quando o 25 mantém a posição, temos um cruza de imediato. Afirmativo, iniciando o comandante de imediato. Autorizado, reporte na Taxoi Alfa, chama o solo 121, décimo 9, quando o 25. Alfa, solo 219, muito obrigado. Externo, bastante travado, 925. Sente, Gol 925, tráfego avistado, altímetro no 0, no 5, vento 1, 10 graus com 11 nós, tem livre pouso, pistão no 0, Gol no 925. Livre pouso na 10, Gol 925. Salvador, boa tarde, Alta 3, 145, autorização Galeão. Israel, Leda, Bridge, aguardando cópia 3145. Afirma, ativo CENC. Encerra o reboque e reportará o tempo. Fala Salvador, boa tarde, eu chamei 6314, com a informação Yankee, autorização Petrolina 340. Duna completa a aproximação, torre no 86. 86 no 755. Salvador, boa tarde, gol no 755, na final da 10. Bruno 755, boa tarde, altímetro 1015, reporte marcador externo baixado e travado. Reporte marcador externo no 755. Baixou e travou, o gol no 755. Ah, vai passar o externo em meia milha, já está embaixo travado, o gol no 755. Afirmativo, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, com 1 no 2 nós, gol no 755. Livre pouso, 755. Boa tarde, é o 5729 da web, na posição número 2, está ciente do ativo, pronto para cópia, confie. 360, saída da El Leda Bridge, Upper Zulu no meia. 208, controle 5455, transponder é o 5729. Cor direito, vamos para o 5729. Bem, Matheus, cor direito. Para o táxi, Altan 3, ano 45, tem 144 a bordo, 3 horas e 40, alterno caminho. Índia Alfa, Monte Pernas, 26, obrigado, 3, ano 45. Centro Recife no 251, no 3325. Centro Recife, frequência 1 no 3325. Boa tarde. Boa. Salvador, Oceanair 6314, do box 08, para pushback no treinamento. Pelo 5 no solo 19, ao livrar, chama o solo 12, 1, 19. 219, boa. Firmativo, solo, registrando o reboque. Solo, gol. 1755, livrou. Tudo certo, a Estava chamando a Juliette. Boa tarde, Azul 4144, informação Zulu. Boa tarde, Azul 4144, faz a previsão da Eoleda Bridge, com assistência. Da Eoleda Bridge, aguardando cópia, Azul 4144. 1755, taxi via Juliette, confirmando para o 1755, via Juliette, para o portão 4. Obrigado. Autorizado a linha decolar, pista no zero, vento 110 graus com 12 nós. A linha decola no zero, tá 3, ano 45. Autorizado então para confins, nível de voo 360, via Pesudou no meio, decola pista no zero, curva direita na Dael Leda Bridge. Aciona 5461 no transponder, 1208 é o controle, Azul 4144. Semana para o time de estacionamento, 4144. Solo Xenem, dia 3104, para o destaque, com 97 a bordo, nós temos 3 horas e 19 minutos, alterna receita. 797 a bordo, alterna 206, alterna 906 a bordo do pistão número 7, aciona identificação, chegada mar e desça para o nível 050, o ajuste no 0 no 5. 050, ajustado no 0 no 5, no 4. Solo Golf, Golf Uniforme Lima, sinaliza reboque, agradece, uma boa tarde. Gente, confirme. pouso na 197. Táxi via pista, reporte sobre a cabeceira, pronto, o Whisky Golf Kilo. Tanto 3145 aos 25, decola, chama o controle, 120, 18, bom voo. 208, obrigado. O ajuste no 0 no 5, o Papa Papa Mike. Bruno Salvador, boa tarde, é 3145 da Tana, da El. 3145, contato radar, subo 380. Sobe até o 380, 3145. Papa Mike, Salvador. Confirmando o Bel. Ah, tá ok. Xané 6314, autorizado a linha decolar, pista no zero, vento 100 graus com 1 no 0 nós. Linha decolar, pista no zero, Xané 6314. Web 5729, posicionamento, posição número 2. Esquilo tem livre decolagem, pista 17, o vento 100 graus com 11 nós. Formando restrito 1000 pés no corredor Axé. Gente, via corredor Axé, mantenha 500 pés e reporte visual com campo. Estacionamento azul 4144 na posição 3. Frente a frente, três pessoas para as pistas, vocês dois pessoas para as pistas. Guardando 4144. Da 3297 para o táxi, 79 a bordo, 3 horas e 15 até na Guarulhos. O Sauip. Mike, confirma o teu AB? Quem? Patrulha agora 120.8, bom voo. Obrigado, até a volta. 6314 do Xanair, decolado 29, chama o controle. 120, 18, bom voo. 08, obrigado, senhor. Controle, Salvador, Papa Tango, isso, que confirma? 120.8, controle. Nossa. Vamos. Salve, Salvador, Papa Tango, isso, Golf Kilo. O Xanair, 6314, contato radar, suba para o nível 340, saída bom. 40 na bom, 6314. Whisky Golf Kilo, suba e mantenha no meu pé, corredor a chefe. Kilo, meu pé, corredor a chefe. Canções Golfe Kilo Controle. Golfe Kilo na escuta. Confirme intenções. A expressão é sair na região 291 na SD do 065. Gente, mantenho na meu país, corredor C, aguardando a ascensão para o 065. Não. Autorizado, chama táxi 739, cena número 2. Salvador, boa tarde, para 32 no TEC, vamos com espera da 1-0. Confirmando o TAN 3217, pronto? Afirmo. Autorizado o ingresso de decolagem, pista no zero, vento 100 graus com 11 nós. TAN 3217. Zero, TAN 3217. Após o TAP, desça para 2.000 pés, o ajuste na 0 na 5, reporte estabilizado na LSX, rei da pista na 0. Após o TAP, desce para 2.000 pés, com na 0 na 5, reportará estabilizado, 3.594. Delta, mil pés, para outro farol de Itapuã, reporte descida. Boa tarde, papapapá, ótica, gol, pé direito. É, o cliente 121 está aqui. Copiamos a Zulu, pronto para cópia. Ótica Golf Strike, pode testar 430 Uberlândia. O Pátio 3. Fazendo cópia, ótica Golf Strike. Interlagos. O México é bravo, sente a ponte rotatória. Ponta na rotatória, bravo. Salvador, 3145, pode chamar o centro? 3145, chame centro agora, frequência 251, não, termo 3325. 251, 3325, TAN 3145, boa tarde. Boa tarde, controle, acionei 6210. 6210, contato radar, identifique, chegada a mar, desce ao 050. Identificou 050, desce 6210. Controle.